Saudações, hoje o Tosco Chanchada Podcast, no intuito, né, de contribuir com o processo democrático, realiza hoje o grande debate com os candidatos a presidente da República. Vamos apresentar aqui os nossos candidatos. Pode falar aí já, ô, peludo. Sim, aí, aqui é Germano Xerxes das Candongas. Eu sou do PPPP, tá? Partido das Putas do Puteiro, porra. Número 69, vota em mim. Já vou avisando que não vou deixar a filha da puta ficar montando em mim. E muito menos biscate. Se tiver alguma biscate aí, é isso aí. Avisei, hein? Tá falado aí. Se algum dos outros maricas quiser falar, tá liberado aí o espaço. Cambada de filha da puta. Meu nome é Honesto Cuecas. Que o Tenanu E-C-A-S. Represento aqui o PPII, o Partido Popular Impopular e Incoerente. Idiota. E represento também os meus outros colegas. Negro nazista para vice, gaúcho macho para deputado estadual. Mentiroso. Irlandês sóbrio para deputado federal. Oi, muito boa tarde. Boa tarde a você que está em casa. Boa tarde aos meus colegas candidatos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vai se fudeu. Desculpa. Boa tarde ao nosso anfitrião. Anderson Meira. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Olha, o meu nome é Correia, você já me conhece, das tardes de domingo. O meu número é o 26, eu sou do PSBT, o Partido do Sistema Brasileiro de Televisão. Esse cara não tinha outro nome, não? Esse Correia aí, o... É, familiar. O Anderson. Ah, a mãe dele escolheu assim... Tá, né? Ninguém quer saber, Anderson. É, eu acho que isso não vem ninguém quer caso. Saber, Anderson, deixa o Correia aí. É, tá certo, votem em mim. E aquele velho ali, o senhor Anderson? Fala aí, velho, você tá aí largado aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Eu não sei, rapaz. Minha diabetes deve estar no pico. Eu não tô vendo nada. Ceguinho. Fala seu nome, pelo menos. É Agenor, né? O senhor é de qual partido, seu Agenor? Qualquer um. Eu sou do pau-partido, né? Ah. Tinha um problema quando eu era criança e me deram uma machadada no pênis, né? Pau-partido. Bom, então tá bom. O meu número é 3. É, sabe como é que é? Agenor, McNamara, terceiro, né? Ah, sim, verdade. Uma vez, né? Um traveco tentou chupar meu cu. É hoje o episódio de causas ou não? Não, a gente tá num debate aqui, o senhor Agenor. Ah, então bate uma pra mim. Velho idiota. Vai se fuder, ô! Quem tá falando aí? Não tô vendo nada hoje. Eu sou... Vanderlei da Silva. É russo? Hã? É russo? Hã? Seu nome, cabaço, é russo? Hã? Ah, quem chamou ele, hein? Quem chamou ele aí? Vai se fuder, meu. Foi o Rogério. Os amigos do Rogério. Tão fe... Eu tô fazendo cocô. Agora eu fiz, já fiz agora. É milho isso? Acho que é MM. MM. MM. E de qual partido o senhor é candidato? Hã? Mas, meu rapaz, você precisa escolher um número pra você. Ele pode falar aí. Mas você tá falando, meu. Não, calma aí que nem começou o debate ainda. Fala o seu número, candidato. Ajudem ele, por favor. Seu Argenor. Dois. Eu gosto do dois. De qual partido, candidato? Dois. Bom, nós esperamos que com esse debate, né, o eleitor possa filha exercer, né, com... com consciência e os seus direitos de voto, que assim a gente possa contribuir com o progresso de nossa nação. Chega de enrolação aí, ô peludo. É isso aí, eleições 2010, o grande debate você só acompanha aqui no Tosco Chanchada Podcast. I am Tosco Mayo. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão com os recados, e-mails, comentários e outras cositas mais aqui no Tosco Chanchada, senhor Alemão. É o vulgo blá blá blá do perna. É mesmo, rapaz, faz tempo, hein? Você viu? Fui eu que inventei. Alemão, antes de mais nada, cara, a gente esqueceu de alguns recados no episódio passado, né? Isso, porque a gente tava destreinado, né, que fazia 60 dias que não saiu um podcast. É verdade, cara. Temos aqui mandar um abraço pro Márcio Barros, cara, que foi o cabra que ganhou o DVD Curtindo a Vida Doidado, cara. Olha que maravilha. E ele mandou uma foto aí, né, todo nu aí, nu, pelado. Dando um Barros. Despelado, segurando o DVD, cara. Tosco Chanchada fala e cumpre. Demorou, mas cumpriu. É lógico. Aliás, ainda, né, aquele ditado, né, antes tarde do que mais tarde, né? Claro, cara? Claro. Antes tarde do que de manhã, né? Então, se você não acredita, olhe lá no post que tem uma foto do Márcio Barros segurando o DVD, curtindo a vida doidado aí, presente do Tosco Chanchada. Isso aí, Márcio Barros dando um Barros. Um abraço também pro Rodrigo Chiquito aí, do bar tradicional lá de Bauru. Uia! Onde a gente foi muito bem atendido, cara. É mesmo? O Rodrigo apareceu lá pra bater um papo com a gente também. Mesmo sendo em Bauru. Né, esteve a minha digníssima e eu, o Guizão do Nerdrops, mais sua digníssima esposa. Vários dignos lá, hein? É, bicho, chique pra caralho. Um abraço pro Rodrigo aí, pra galera também da Morcegão FM aí, que tá todas aí ligadinho no Tosco Chanchada. Olha que beleza. Um abraço também pro Léo do Radiofobia, que cedeu aí algumas... Musiquinhas aí pra nós aí, ajudou pra caramba neste episódio que vocês vão ouvir daqui a pouco. Isso. Aliás, que vocês já estão ouvindo, né? É, porque assim, tecnicamente, o episódio começa quando começa, né? Exato. Não quando começa. É. Entendeu, porque, né, ele sempre vai começar do começo. Do começo. Do zero zero lá. Abraço também pra Eduardo Salles, do Papo de Gordo, né? Opa. Papo de Gordo aí, que virou livro, cara. Você viu? Chique, não? Papo de livro agora, filho. É, rapaz. Vai ser um livro bem grosso, né? Um livro pesado, né, vai, cara? Vai ser pesadíssimo. Ui, parabéns aí toda a galera do Papo de Gordo. Temos que falar também das camisetas Ring of Fire, senhor Alemão? Isso. Agora é verdade, hein, Perna? Na segunda-feira, no site do Tosco Chanchada, vai constar todos os detalhes para você adquirir aí a sua camiseta Ring of Fire. Opa, isso aí na rua, bonitão. Isso aí. Se bem que alguns ouvintes aí já disseram que... Afinaram. Que vão ficar com vergonha, né? É, por que será? Eu não sei, mas enfim. Disseram para fazer uma versão censurada da camiseta. Impossível, né, cara? Não, é aí que você mostra que você é um tosco de verdade ou um cabaço. Então fiquem ligadinhos aí que maiores detalhes na segunda-feira, pra galera que fica aí no Twitter vai ver mais cedo, ou se você não tem Twitter, você acesse lá o site várias vezes ao dia. Que, da F5 lá. Que vai ter todas as informações de como adquirir a camiseta Ring of Fire. Isso. Episódio 38 aí, festival de rock Wow True. Ó, gostou, né? Deu até medo agora. Oh yeah. Galera comentou aí que foi uma beleza, hein, Alemão? Foi sim. Eu acho que foi, porque eu não ouvi ainda. Saudade, né? Deve ser, né? Lógico também, né, Perna? Mais de 40 dias. Sem nada, né, cara? Não, na ninguém seca. Ninguém aguenta, né, meu? Ninguém aguenta. Na pendura? Só na punheta. Vamos mais do que rapidamente falar aqui dos comentários, então. Opa, vamos, Nelson. Na velocidade da luz, vamos lá, alemão? Vamos. Começando aí pelo Mário Rodrigues. Uia, Eduardo Lagares. Ó, oh, missão! Olha ele aí, pega no meu pau. Um abraço pra Wesley Pires. Que diz que a namorada dele também gosta do Tosco, cara. Tá vendo? Não é coisa de macho só. Olha, né? Aí, hein? Isso aí. Ó, oh, o Tony Juan. Ator pornô mexicano. Que tava morrendo de saudade. Isso. Um abraço também pra M. Figs, não faço ideia de quem seja. Pro Carlos Tourinho. Está sempre conosco. Um abraço pra Lucas Tomazini também. Diz que o site ficou lindíssimo, graças ao Nori Rojo e Tosco Perna. Olha, e alemão também. É. Pra Grida. Opa, ela é que é toma conta lá dos loucos do Tosco Chat, né? Pro Leonardo. Um abraço também pra Ligto, nome feio. Pro André Nunes. Tony Nunes. Um abraço também para Doug. É o Doug aí que manda muito bem aí nas caricaturas, né, cara? Desenhamento, né? Muito bom. Um abraço também pra Reinaldo, que não é Giannichini. E que ficou até de pau duro quando o episódio saiu, cara. Isso é ser psicopata mesmo, isso, né, cara? Isso quer ser doente, né, cara? Ah, o Zé do cu. O Zero Legal, né? O Zé do cu é foda, né, cara? Ah, o Quarto Sinistro. Ah, e aí o Menino de Mossoró, né? Um abraço aí pra Bruno Elias. E pro Bruno Blues. Oh, eles que combinaram de comentar juntinhos. Chique, não? Arthur Antunes também tá sempre aqui. Um abraço para você. Pro Pedro Nogueira. Olha só, aí com o Karateka Shimpato Yamasaki. Um abraço aí pra Ronaldo Silva. Pro Moraes. Slifer. Slifer, é isso? Olha, lindo, hein? Nossa, um abraço pra o Redmind. Que é uma mocinha. Mocinha, o Redmind, eu não sei falar. O Redmind, deve ser. Curtiu muito aí, hein, cara? Muito. E deixou uma mensagem muito interessante. Falou que o site tá legal, demorou, mas não tem problema, porque ninguém tá pagando. Olha aí, hein? Esse aqui é consciência, tá vendo? É, tá vendo, cara? Uma eleitora consciente. Pro Terence, alemão. Olha ele aí, Terence, que adora o Hendrix. Nossa, enche o saco do Hendrix todo dia. E um abraço aí pra Fabrício Romano, que anda fazendo tirinhas no seu blog doentes, cara. E legal, hein, cara? Legal pra caramba. Ah, o Fabrício, ele é retardado por natureza, né, cara? O cara tem vários, assim, talentos, né? E coloca todos como é que se diz? Coloca todos a serviço de sua doentia mental. É, né? Isso aí, né? Multitarefa, multitalentos, multi-motherfucker. Isso. Um abraço também pra Karen Lee, ou Caroline, tanto faz. Chique, né? Você viu? Isso aí é nome de pobre, né, cara? Como é que você foi? Caroline, né? E ela fez um comentário sobre a minha pessoa, cara. Ela diz o seguinte: vocês fazem tanta propaganda do Perna que dá até curiosidade de conferir se é tudo isso mesmo. Olha só. Deixa a mulher dele escutar. Não, isso. O problema é que, é o que eu falei hoje no Toscochete, se fosse 10% de tudo que a galera fala, eu já seria, assim, um caso de calamidade pública, né, cara? Eu seria um furaposo, né, cara? Pô, mas é isso aí, fica o quê, alemão? Ligadinha. Oh, yeah. Molhadinha. Um abraço também pro Faustão, meu. Olha aí, ó, louco, meu. Olha aí. Pro Kio Caio César, cara, yes, que é da casa, né? Não faia, né? É, e ele disse que tava lá no Rock in Rio 2 quando choveu porcaria no Lobão, cara. Caramba. O Leão Lobo? Tô tocando lá. Ou seja, Kio Caio César é tão velho quanto o Hendrix, cara. É verdade, dá pra perceber isso. Que zica, né? Uhum, o cara foi no Woodstock, né? Um abraço também pra Delacqua, que tá sempre aqui nos comentários também, que diz que não vê a hora de sair o Street Fighter Hendrix Champ Edition. Em breve. Você viu? Fique ligadinhos aí que em breve sai. Deixa alguém aprender a fazer jogo pra você ver. Que deu tosco. Ó, o Nando Varges, que faz tempo que não comenta aqui, né? Faz, mas ele tá sempre na área. Desde a última vez, né, que ele não faz comenta. Isso, exatamente. Isso é bom de memória, hein, velho? Putz. Um abraço também pra Henrique Mafra. Ó, o Lucas Maru, o japonês mais pervertido da podosfera. Ele é velho também, velho? Ah, com essa carinha aí no Avatar, cara. É verdade. Não é de se esperar muita coisa, não. Ele tirou foto naquelas máquinas que tinha que rodar com o dedo ainda, né? Um abraço também pra Diego Claudino. E pro Everson Duarte. Que escreveu um livro aqui no comentário. É, escreveu bastante coisa aí, cara. Um abraço também pra Marcelus Oliver. Marcelus? É grego, né, cara? Olha aí. Isso ao aí. Demask. Ao Almighty, profissional de bermuda, que passou na segunda fase da OAB. Na primeira, né? E tomara que primeira. Passe a segunda aí, cara. Então, Almighty é um menino inteligente, já né? Profetizei aqui. É, isso nos dá orgulho, né, cara? Eu que sou o pastor das causas impossíveis. Olha aí. Não sei se existe isso. Um abraço também pra C8 Davi, eu acho que é assim que lê. Ó, o nosso amigo Eduardo Cosso Chapolin. Isso, o velho, né? O acabado. Ele que ficou triste porque não lemos o comentário dele. Diz que a gente, ah, vocês chamam a gente de velho, não sei o quê, mas não leram o meu comentário, meu e-mail, né? Eu falei, então comenta lá, Eduardo, que a gente vai ler. Aí ele, de tão velho e gagá que tá, foi lá e comentou no episódio anterior. Você acha, cara? É. Aliás, vou aproveitar pra tirar uma dúvida do Demask aqui e de mais outras pessoas que viram lá as caricaturas e não sabem identificar quem são os tosco chanchadeiros lá em cima. Vamos começar aí da esquerda pra direita. O primeiro é Perna. Isso. Depois vem Alemão. Eu também. Depois vem Fernando. Fernando ficou idêntico. Com essa napa. Depois vem o Zé. O Zé também ficou igual. O Paulão. Paulão que atropelou a moto semana passada. Tá todo estrupiado, mas tá vivo. Tá, ah, cara, que vaso ruim não quebra assim tão fácil não, cara. Quero ver ele tocar punheta agora com o braço direito quebrado. Ui! Depois vem Vinícius. Vinícius. E aqui, alguém perguntou quem é o personagem negro, né, cara? Olha, dá até medo de falar, né? Parece o... Alma negra assim, né, cara? Parece o Mr. M falando, né? Quem é o personagem negro? É bom, o personagem é o Hendrix. Isso. Depois lá, o morto-vivo é o Bruninho. O outro é o seu Nonô. Depois é o seu Nonô. E depois quem é? É o Nicolau, né? Olha aí, pega no meu, né? É. Nossa, eu não aguento mais isso, cara. Se ele conseguir agarrar com os três braços, né? Bom, esses foram comentários. E se você não comentou nesse episódio passado, comente no episódio 39, porque você está perdendo uma grande chance de trocar ideias com outros toscos chanchadeiros espalhados pelo Brasil, Orlando, Flórida, Nova Zelândia e Londres. Você viu? Ele que falou que não é mentira. Cara. Que eu falei que era mentira, que era de Londres. Ele falou que é de Londres, sim. Então muda tudo e agora vamos para os e-mails. E já que a gente tá falando dos ouvintes importados do Tosco Chanchada, né? Olha só. Vamos ler aí o e-mail do Fernando Marques Dias, que é lá de Portugal, alemão. Rapaz, é aquele? É aquele próprio. Ele voltou. O que que ele diz aí, alemão? Ele diz... Boas, MacF. Tosco Fudêncios. Olha aí, cara. What the hell is that, né? Sou eu, again, o Fernando de Portugal. Fiquei um tempo sem enviar e-mails, mas escutando sempre podcast mais fuderoso com PH. Fuderônico, mais né? Mais fuderônico com PH. Olha Você aí. Viu que o cara é importado mesmo. Ô, oh, chique. Estou mandando esse e-mail só pra dizer que passei mal de rir no trabalho só com a parte dos e-mails do episódio 37. Isso é uma coisa rara, né, cara? Porque se ouve muito falar aí que nos podcasts a parte de e-mail, geralmente a galera pula porque é muito chata, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. Passa rapidinho. É o preço que você paga pra escutar o episódio. Quanto ao episódio sobre as cervejas, gostei muito. Só não gostei do comentário sobre a cerveja portuguesa, tá vendo? Que eu nem me lembro qual é, cara. Então, tá vendo, perna aí, ó. Pô, mas também já fazem 3 episódios praticamente aí. É, faz 90 dias já. É. Deixo vos alguns sites que falam sobre as mesmas. Aí ele deixou. Deixou um link aí que a gente vai colocar lá no final do post. Isso aí, o Life Cooler Superbock. Tudo de Portugal, viu? É chique, não? Você viu? É isso aí. Ele fala que em Lisboa tem uma festa de cerveja todo ano, né? Ah, é? Que você paga 10 euros, né? Aham. Uhum. E bebe à vontade, cara. Diz que é em outubro lá. E se a gente quiser ir pra lá... Já tem onde ficar. Fácil, fácil. Dorme na casa do Fernando. Olha aí. Abraço, Fernando. Valeu pelo convite. E fica o quê, seu Nonô? Um e-mail também de José Júnior, mais conhecido como Zé Eu Mesmo, alemão. Opa, o famoso. E o que que ele diz aí? Fala, Tosco. Sou José Júnior, Zé Eu Mesmo, de Barueri, São Paulo. Que bom que vocês voltaram. O new style do site tá muito bom, de verdade. Sobre o último episódio, eu tenho a que falar que também estava no show do Slipknot em São Paulo. Aquele com Sepultura, Chipset Zero, né? E Corsos. E deixei meu cinto de metal com um amigo que não conseguiu comprar ingresso. Mas ele me falou que no meio do show os portões se abriram e uma galera conseguiu entrar. E, nossa, é tão gostoso isso, né, Pedro? velho. Aí o nego invade, né? Não tem como segurar, cara. Nossa, e os caras entram com cinto de metal ainda. Pois é, né? Não adianta bosta nenhuma. Eu achei estranho não poder entrar com essas coisas de metal, pulseira, cinto, sendo que tinha gente lá dentro com brinco e piercing gigante. Dois ou três cintos de metal e mochila cheia de prego e espeto. O cara saiu da construção e foi assistir o show, né? Talvez o cara seja o marceneiro que tava fazendo os ajustes lá no palco, né, cara? É, acabei de entrar com a enxada. Na hora da briga, ser bom, né? Acho ruim também os caras fazerem um ingresso que poderia ser guardado como recordação e a maldita catraca engole o ingresso e te deixa sem nada. É o reaproveitamento, reciclagem. Tem até hoje meu ingresso do Stratovarius que pedi pro André Matos autografar. Como assim, cara? Bom, eu acho que ele, né? É, tanto faz, né? O cara é famoso, podia até ser o seu nonô lá também. Na época eu gostava dessas bandas, agora tô mais underground. Uau! Ui! Agora ele tá ouvindo Pixinguinha. É, e aquele um do Torinho lá, como é que é o nome? Qual? Do pandeiro lá, pô. Ah, o babau do pandeiro. É isso aí. Tenho várias histórias de shows, mas não vale a pena contar, pois algumas são bizarras. Em shows do Crazy, o Massacration e bandas aqui da minha cidade, sempre aconteciam coisas estranhas. Pessoas se jogavam do palco, o palco pegava fogo. E numa certa ocasião, não fui ao show da banda Yogurts de Barueri. E um cara morreu na porta do lugar. Não me pergunte como, bizarro. Caralho. Você viu? Certeza que foi culpa do cinto. Isso é porque é o show da banda Iogurtes, né? Né? Mas se fosse da Maconhas. Da Lava Incandescente, né? Imagina, cara. Abraços a todos e muito rock and roll na veia. É isso aí. Você viu? Olha, tem site www.zeelmesmo.com. Olha, ainda ganhou um jabá ainda. Tem celular, pera aí que eu vou falar. Não, não faça isso. Chegou um e-mail muito carinhoso aqui, da, Alemão, da nossa eterna guardiã do Toscochete. Primeira guardiã do Toscochete, né? A Rafaela, cara. Você que viu? Agora é mamãe do Gabriel. É mamãe do Gabriel, cara. É, agora ela é uma pessoa responsável, não fica mais nessa vida louca, maconha, essas coisas. É, tosquice, então, nem pensar, né? Não, só eu tô chanchado. Aliás, eu preciso falar que aquela garrafa de pinga que a Rafaela ficou de mandar pro Tosco Chanchado é boa pra caralho. É, ela pensa que a gente esquece das coisas, né? Tá tudo gravado, viu, Rafaela? Bom, quando o moleque dela fizer 18 anos, ele traz pra gente, né? Olha aí. E o que que ela diz aí, senhor Alemão? Estava com saudades de comentar e escutar o Tosso Chanchada. Adorei o novo episódio, as histórias e fiquei até com inveja. Minha cidade não tem um cenário rock forte. Rock forte não é aquele queijo? E por isso temos poucos shows por aqui. Lamentavelmente, meus pais também não me deixavam viajar para assistir shows em outras localidades. Mas ainda há tempo de resolver isso e é o que eu pretendo. Isso, manda ver mesmo. Bom, galera, parabéns por mais esse divertido episódio. A presença do Torinho o enriqueceu muito. Ixi, agora puta aguenta, que hein? Que pariu. Agora aguenta. Eu achei que até fedia na hora que ele aparecia, cara. Desde já ansiosa por mais horas divertidas escutando vocês. Eu e Gabriel, meu filho, somos ouvintes incondicionais de vocês. Cara do céu, você imagina um moleque de meses ouvindo Tô Chanchado, velho? Acho que é nessa hora que ele chora, né, cara? Certo. Ah, é cólica. Ai, cólica. Tá com fome. É o Tosco, filho, que tá fazendo isso. Rafaela Paz, 23 anos, guardiã do chat em licença maternidade, Campina Grande, Paraíba. Chique, não? Isso aí. Valeu. Rafaela, fica o quê, senhor? Sei lá o quê. Xerxes das candongas. Fica ligadinho aí, ó. Como é que ela chama? Rafaela. Rafaela. Tá afins. Passar umas férias no Rio de Janeiro. Olha aí. Jogar um futebol aí. E-mail também do senhor Almighty, Alemão, que nós falamos lá, do que também comentou no Tosco Chanchada. Opa, beleza. Fala, Toscos. Em 2004, o Motorhead veio pro Brasil e só tocou em São Paulo e Vitória. Foi estranho, pois a capital do meu querido estado nunca foi muito frequentada por bandas internacionais. Bem, como Leme e sua trupe estavam praticamente no quintal da minha casa, vários amigos organizaram uma excursão. Alugamos um busão e fomos. Onde ele mora, perna? Ele mora em Vitória? Isso. A viagem até lá é curta, cerca de 2 horas. Ô, louco, perna, achei que ele tá em Vitória. não. Ele tá em alguma cidade do Espírito Santo, na verdade, né? Uhum. Que eu não me lembro qual. Bom, mas foi suficiente pra alguns encherem a cara de cerveja e Jägermeister. O que, que é isso, Perna? Não sei, cara. Um dos nossos amigos chegou lá muito bêbado e conseguiu perder o ingresso. Aí, que cabaço, né, cara? Tem que linchar um cara desse, né? Por sorte, ele conhecia o organizador do evento e conseguiu entrar no show. Pra que ele comprou o ingresso? Não, então? Conhecia é o modo de dizer, né, que ele foi, que ele teve que fazer favores sexuais, lógico, né, cara? Ele, quer dizer, ele teve que conhecer o cara biblicamente, né, pra poder entrar, cara. Biblicamente não, porque naquela época nem existia essas coisas. Chupeta, essas coisas. Ui! É, mas segundo ele, tudo que ele se lembra é ouvir o Motorhead tocando Ace of Spades por 40 minutos. Entrou em looping, né? Com certeza que não era Stratovarius, não? Ou Wigmount, né? Ele se arrepende muito de ter bebido aquele dia. Abraço tosco. É isso aí, ó. O mate do profissional de bermuda, cara. É isso aí, o famoso. Tem também o e-mail aqui do Derek Destito. É Destito Vertino, é isso? É o que parece, né? Se você souber ler, é só ler. Que porra, né, cara? Ele manda um abraço aqui pra toda a galera do Tosco Chanchado e nos parabeniza aí, não sei pelo quê, né? É. Por essa tosquice aqui, deve ser, sei lá. É que é de graça, né? Ele, então... pede pra você dar uma pegadinha. É, tá fácil, né? Pensa que é de graça pra conhecer meu corpinho, assim. Ui! Mas o Derek, meu perna, ele que é o organizador das... O receptador das postagens do Portal Feb. Olha aí, pra quem não conhece, o que é o Portal Feb, alemão? O Portal Feb é um projeto meu que o Derek ajuda, que é o portal da Força Expedicionária Brasileira, www.portalfeb.com.br. Porra, até que enfim você fez uma coisa útil na vida, né, cara? Você viu? E você pode entrar lá e conferir. Se você não sabe o que é a Força Expedicionária Brasileira, você é um cabaço. Mas tira a sua cabacice, né? É, entra lá. No Portal Feb, né? Você vai ver que... tem muita coisa boa lá. É isso aí. E ele fala também que no episódio 37, né? De cerveja. A gente esqueceu de falar da cervejaria lá da cidade dele, que é Socorro, São Paulo. Socorro. Né? Diz que lá tem cerveja Crio, cara. Olha só. Que diz que é mais barato que água. Aí ele fala, imagina a água que eles não fazem a cerveja, né? Olha, eu até tava pensando em pedir pro Derek mandar umas amostras, mas depois desse comentário dele eu prefiro não arriscar. Melhor não. Deixa pra lá. É, mas é isso aí. Cerveja é assim mesmo. Dependendo do grau que você tá, você bebe ela. E fala que é boa ainda, né? Olha aí. Fala que é gourmet. É isso aí, Derek. Valeu pelos e-mails. E Vanderlei, fica o quê? Fiz cocô. Um e-mail também, alemão, do Aneilton Alexandre, que é conhecido no Toscochete como Clot. É verdade, ele entrou esses dias, é verdade. Ele mandou um e-mail pra gente aqui com várias fotos e tal, de um artista aí que deve ser italiano, né? E a gente vai colocar lá no final do post. Valeu aí pelas fotos, Aneilton. Que bosta, né, cara? O cara é o maior talento, foi uma coisa tosca. Apesar de que eu tô achando que é fake isso aqui, mas... Será? Acho que ele comprou aquelas impressoras 3D, né, cara? Não sei, a impressão que dá é que... tem uma diferença de cores aí entre o pilar aí e a estátua. Sei lá, cara, não sei. É bonito. É, vamos ver aí se você conhece essa escultura aí. Lembrando que não é o Perna nas fotos, viu? Deu seu atestado aí de autenticidade, né, para as imagens que o Aneilton mandou pra gente. É isso aí, galera. Faça como o Aneilton e toda essa corja de... Inúteis que mandaram e-mail pra gente. Você pode mandar e-mail para... e-mail@toscochanchada.com. Você pode nos seguir no Twitter, a lista de links de todos os Toscos Chanchadeiros está lá no post. Isso, milhões de pessoas. Tem também o Orkut, né, senhor alemão? Tem, é só entrar lá na comunidade Eu Ouço Tosco Chanchada. E tem também o Facebook. Olha que coisa homossexual. Chique, não? Eu não sei mexer, então não sei nem o endereço. Tá? É, o Facebook, sei lá, é meio esquisito, mas enfim. Vamos pros episódios que a gente já falou demais. Vamos nessa. Um abraço a toda a galera aí. Hoje Tosco Chanchada do jeito que você nunca viu. É isso aí, hoje o episódio mais ginecológico de todos os tempos, de utilidade pública também. Claro, claro. Não esqueça de votar no seu candidato preferido. No final do post lá tem também uma enquete onde você pode votar no seu candidato favorito. É, e não tem essa de pode votar só uma vez, não. Limpa o cast e vota um monte. Ui! Bom, Bom, vamos começar então com o primeiro bloco de perguntas do público, né, dos eleitores aqui para os nossos candidatos. Vale lembrar que as regras são as seguintes. O candidato tem 1 minuto e meio para responder a pergunta dos eleitores. Há um dispositivo nas cadeiras aqui de todos os candidatos. Eu já achei. Achei que era um aquele negócio de segurar a porta. Como chama? Minhocão. Minhocão. Não, não. Esse é um dispositivo que ele mede aí 30 centímetros de comprimento por 12 de diâmetro. Esse é o pau, né? E esse dispositivo é acionado... Isso não é um pau, né? Esse que é isso? Esse dispositivo, ele é acionado, né? Quando o candidato continua falando... Alguém fica dentro do seu cu, né? Não, quando o candidato fala demais, estoura o tempo, aí esse dispositivo é acionado. Entendi, entendi. Cala a boca, seu arrombado. Deixa o rapaz falar. Fica quieto na sua, rapaz. É o correio. Olha o correio. Uma vez, Oreste Cuesca. É hoje de causa, não? Não, porra. Hoje é um debate. O Anderson Meira aqui... Antes no meio, o Rogério, né? Foi botar uma foto nu dele no Twitter, precisou de 2 encurtadores de URL. E esse dispositivo é acionado pelo nosso pseudanão ali, o contra-regra. Aqui, ó. E no caso do candidato estourar o tempo, ele vai sentir uma grande pressão aí na sua região anal. O famoso cutuco, né? E vai ser penetrado aí. O senhor quer dizer que se estourar o tempo, estoura o nosso cu, é isso? Exato, exato. É fácil simplificar as coisas, né? Ah, entendi agora. Até que não é ruim. Vamos então começar com as perguntas aqui dos eleitores. Por sorteio aqui, quem começa é o Correia. E vamos a pergunta lá. É para todos os candidatos. Vamos ouvir aqui o que o eleitor... A pergunta é para todos, mas só o Correia responde isso. Não, a pergunta... Porque ele tem mais direitos. Mas, meu rapaz, você vai ter a sua vez, menino Xerxems. Aguarda a sua vez, rapaz. Vou esperar aí, ó. Seu velho. Vamos lá, Anderson, faz a pergunta. Seu velho. Você... Vai, Anderson. Quem tá falando de mim aí? Cala a boca, seu arrombado, de novo. Vai participar, faz a pergunta. Começou o rolê entrando já, né? Nós sabemos que a classe dos pseudo-anões é uma classe muito desfavorecida no Brasil, né? Porque eles mal são conhecidos, eles são motivos de piada, eles sofrem preconceito por causa do seu gigantismo. Então, eu queria saber dos candidatos aí, qual é o plano de vocês em relação aos pseudo-anões? É, tá certo, Anderson. Muito bem bolada essa pergunta do nosso ouvinte e do meu colega de trabalho. O problema dos pseudo-anões, aliás, como todos os problemas que existem no Brasil hoje, tem muito a ver com a questão da educação. E eu, como um candidato voltado à educação, que veio de uma família de pessoas educadas, devo tudo que eu tenho à minha mãe, Dona Surra de Correia, de Miranda. Na verdade, eu pretendo, se eleito for, e aí pra isso eu conto com o seu voto, vote 26, Correia, você vai estar dando seu voto pra mim. Eu voto em você. Muito obrigado, meu rapaz. Pode deixar. Mas eu acho que você... se eu não estou enganado, você também é candidato? Não ligo. Foque-se. Eu queria avisar aí o candidato Genor que é a vez do candidato... Eu tô atrapalhando? Eu tô atrapalhando? Sim, senhor. Então vai se fuder você, Almeida. Almeida não, como é que você chama mesmo? Não tô vendo nada hoje. Por favor, pseudanão, uma cutucada, por favor. Voltando, como eu ia dizendo, se eleito for, eu prometo dar a todos os pseudanões a possibilidade de participar das pegadinhas do meu programa. Com o meu amigo Ivolanda, eu darei a oportunidade de ele ir até o programa ver um aviãozinho subir e tentar ganhar o dinheiro. Quem sabe se essas pessoas conseguirem melhorar de vida, quem sabe se com um pouco de dinheiro no bolso... Já fui lá. Eles conseguem ascender ao status um pouco... Obrigado, melhor. Candidato, seu tempo tá esgotado. Se fudeu! Aí vai, pegou. Se fudeu, idiota. Nós vamos pro candidato Xerxes agora. Aí. Tá doendo pra caralho essa porra? Eu gostaria que o senhor chamasse pelo nome inteiro, se pudesse. Completamente inteiro. Meu nome inteiro é Germano Xerxes das Candongas. Olha aí. Desculpa, candidato. Com X no fim. Candongas. Com X. Por favor, candidato, a resposta à pergunta do eleitor. Eu não lembro qual é. Não lembro. Sinto muito. Portanto, eu vou só enrolar. Eu lembro que tem pseudo-anão aí na parada, né? Exato. Eu queria dizer que eu, como... dono de estabelecimentos para diversões adultas, lá na Barra da Tijuca, endereço rua... Posso dar o endereço aqui da meu pode, estabelecimento? Pode falar o que o senhor quiser no tempo que o senhor tem disponível. É rua Saturnino de Brito, Caixa Postal 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Jardim Botânico. Porque Eu sou dono lá, não sei se você sabe, da Barra da Tijuca. Você pode responder aí, se quiser. Quando sim, eu falo sim. Uma pergunta, se só responder, fica mais interessante a conversa aí. Sim, senhor candidato. Tudo bem. Então, eu queria falar que eu vou abrir aí uma casa de shows especialmente direcionada para pseudo-anões. Entendeu? Com pseudo-anães nuas. Inteiramente nuas. E essa casa de shows, vou cobrar só meia entrada, entendeu? É tempo esgotado? Não, já deu. Ele manda aqui. Não, mas... Ele manda aqui, Anderson. Não, cala a boca, o seu tempo tá esgotado. O senhor tem mais 10 segundos, por favor. Eu tenho mais 10 segundos aí, Correia. Controle-se, senão vou ter que Manjo pedir aí, pro pseudo-anão. Senão vou desenhar 5 dedos na sua lata, entendeu? Nossa senhora, rapaz, quanto vale esse isso aí, então eu vou terminar meu tempo. Tempo esgotado. Aí. Se fudir aí. Cabaço mesmo. Em vez de aproveitar, né, ó. Hoje é o dia de contar piada, né? Ou não? Não, hoje é um debate, sério. Hoje é o grande debate. Ah, é, meu Almeida. Que nós temos que contribuir aí com o progresso. É verdade. Eu voto no Correia, só pra falar, deixar claro aí. É. Candidato Honesto Cuecas. O senhor pode responder a pergunta. O senhor tem 1 minuto e meio. Bem, eu... Mentiroso. Gostaria de começar falando... que um dos principais problemas da sociedade brasileira é o preconceito. Como deixar o preconceito de lado? Eu também como. Simplesmente incluindo os pseudo-anões no estilo de vida das pessoas. E como eu... Eu também como você. Do PPI farei isso. Parece a voz do Vinícius, não parece? Junto com os meus candidatos, negro nazista, gaúcho macho, irlandês sóbrio. Hoje não é de presidente puta aí? Puta virgem. Puta que pariu. Senhor Genor, por favor, pseudo-anão, cutuca. Bem, continuando. Junto com os meus colegas, negro nazista, gaúcho macho, irlandês sóbrio, puta virgem e emo muito macho, eu vou implantar a lei de que pelo menos um personagem em todo jogo popular de videogame seja um pseudo-anão. Incluindo um pseudo-anão em todos os jogos de videogame, em pouco tempo... As crianças, futuros adultos, futuros eleitores do PPI. Só isso. O senhor tem mais 10 segundos, candidato. Não, eu me nego a falar, eu estou sendo encarado pelo... Eu posso aproveitar o tempo dele? Pelo... Eu falo rapidinho, eu juro. Pelo senhor Xerxes. É sou sendo intimidado pelo senhor Xerxes. Tempo esgotado, eu quero... então, candidato. Esgotado, aí, ó. Tá certo, pega suas coisas e sai por aqui, sai por aquela porta, Rock, leva o rapaz embora, vai pra lá, sai daqui. Candidato, é minha vez. Agenor. Que é aí? Senhor Agenor. Que é? A respeito que é, meu? A respeito da pergunta do eleitor aqui, o senhor tem 1 minuto e meio pra responder. Posso contar uma história no lugar da resposta? O senhor faz o que o senhor quiser, senhor Genão. Posso esperar, então, só acabar meu tempo? Porque não tô afim de falar muito, posso só esperar? Qual é a pergunta aí desse pequeno cabaço? A pergunta é a que eu já fiz do começo, o senhor não prestou atenção. Ah, e você não pode repetir, não? Não posso, porque eu teria que fazer isso pra todos os candidatos, então... Alguém pode soprar pra mim aí? Seu danão. Ah, eu não gosto de seu danões. Cambada de filha da puta. Quero que todos morram. Aliás, vou conversar com o nego nazista, colega aqui, porque eu vou votar no Orestes Cuecas. Eu vou votar nele. Queria conversar com o nego nazista, mas não tem jeito de eliminar os pseudo-anões. Raça filha da puta. É isso aí. Se tiver tempo aí, alguém quiser usar, pode usar. Eu não tô nem aí. O senhor tem mais 30 segundos. Foda-se. Foda-se aí, ó. Se foda. Não tô nem aí, meu. Quero ir embora aí. Acabou já? Aí, ó, Gino. Posso usar seu tempo aí? Pode usar aí, ó. Gigante. Mas não vou usar, não. Porque agora acho que já acabou de verdade. Não é, Anderson? O senhor tem mais 10 segundos, candidato. Então, beleza. Agora eu vou usar esse tempo pra... Né, porque a pessoa esperta tem que usar o tempo dos outros. Então, o que eu queria dizer, na verdade, é que as coisas não são assim, Agenor. Tempo esgotado. É isso aí. Bom, então pra finalizar aqui, vamos pro candidato Vanderlei, né? Responder a pergunta aí a respeito dos pseudanões. Eu que sou o Vanderlei. Esse é retardado mesmo, hein? Caralho. 1 minuto e meio, candidato. Quem? O que vocês estão me olhando? Ele não vai falar, não? O quê? Se ele não for falar, eu uso o time aí, meu. Não, é o tempo dele. Ele tem ainda mais um minuto pra falar. Mas o idiota não fala aí, ô Anderson. Você... Dois! Meu, como é que pode, ô Anderson, deixar um retardado entrar aqui? O cara é retardado, Anderson. É, mas, Germano, você deve respeitar as pessoas. Ele também é o candidato. Você espera a sua vez, rapaz. Dois! Mas você já tá começando a me irritar. Pode ver, pode ver que o rapaz aqui é inteligente, né? Mas, ô Correio, deixa eu falar um negócio pra você aí, ó. Pois não. Eu gostaria quando você se pronunciasse se diretamente à minha pessoa, se eu usasse meu nome inteiro, entendeu? Ah, tá certo. Então, me desculpe, é Germano Xerxes das Gandongas. Ô, moço! É. Ô, moço! Ô, moço! Tô fazendo cocô de novo! Eu vou comer essa porra, hein, ó. Uma fome. Bem cagado, bem cagado. Tempo esgotado, candidato. Não, eu tinha que falar. Eu tava pensando. Cala a boca, arrumado. Se fudeu aí, retardado. Caro amigo eleitor, é a terceira vez que estou pedindo o seu voto. Peroba neles. Vamos então pra mais uma pergunta do eleitor. E a gente vai lá pra Mossoró, no Rio Grande do Norte, na casa do lado de Rodrigo, do Quarto Sinistro. Aquele cabaço, né? E o vizinho dele tem uma pergunta aqui pros candidatos. Candidatos. Oi. Nós sabemos que o Tosco Chanchada Podcast é um podcast que necessita de recursos porque ele presta um serviço público, né? Um serviço de utilidade pública. É verdade. Mas nós sabemos que... Eu vou comprar a camiseta, pode deixar. Que ele passa por dificuldades. Então eu gostaria de saber dos programas de vocês em relação ao projeto social Tosco Chanchada. Pelo sorteio aqui, vai o candidato Xerxes. É, novamente, eu não quero falar novamente, mas eu vou falar novamente. Senhor Anderson, pronuncie meu nome completamente pra não levar uma patada, entendeu? Ok, ok. Se não lembrar também, vai levar um esporro. Isso não vai se repetir. Eu espero. Vai, porra. Seu tempo, candidato, 1 minuto e meio pra Ué, falar. Eu não entendi, ô Correia. Eu não pedi pra ele repetir meu nome completamente. É, eu também não, também. Você é retardado, não entende mesmo. Germano Xerxes das Candongas, se eu fosse aí. Você, eu começaria a responder a pergunta, porque o seu tempo está correndo. É, boa ideia, dele. Boa ideia. Aí, correr, boa ideia, hein? É. Bem sacada essa, hein? É, bem bolada, rapaz, bem bolada. Aí, por falar em programas, né, Anderson, sabe que eu entendo bem de programas, né? Sim. Afinal, tem uma rede de puteiros. Não sei se pode falar puteiros aqui ao vivo. Mas é uma rede de estabelecimentos para divertimento adulto aí que eu tenho. Fica lá na... Eu ainda sou pequenininho. Aí o retardado tá atrapalhando. Eu vou dar porrada no retardado aí, ó. Então, né, posso continuar aí meu pronunciamento? O senhor tem mais 10 segundos, candidato. Pois é, então. É, deixa eu falar rapidamente aqui, senão acaba meu tempo, né? Pera aí. Como todo mundo sabe aí, eu tenho... Tempo esgotado, candidato. É isso aí. Agora a pergunta é pro candidato Honesto Cuecas. Pode fazer. 1 minuto e meio. Pode fazer. Ah, é ele. Bem, vendo que um dos grandes problemas do país é a baixa umidade relativa do ar, vejo que resolvendo esse problema, grande parte dos problemas da população serão solucionados. Ele tá fugindo da pergunta aí, mediador. Senhor... Como assim fugindo da pergunta? O senhor está me chamando de covarde? Não, chamando o senhor é um mentiroso. Não. O senhor é um mentiroso. Não. O senhor é um mentiroso. Não. Mentiroso, caluniador. Filha da puta. Caluniador. É, filha da puta. O senhor é mentiroso. Mentiroso, caluniador. É, filha da puta. Ele falou palavrão. É verdade. Caluniador é mentiroso. Ele tá fazendo cocô aqui, ó. Senhor Danão, por favor. Dedada no seu Agenor aqui. Fiz cocô. Oh, o retardado fez cocô. E aí? Esse velho tentou me atingir de forma pessoal. Vocês notaram, ele não passa de um mentiroso. Uma vez, né? Um mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Filha da puta também, né? Pode falar aí. Caluniador. Eu aceito. Pode falar. Filha da puta, é isso aí. 1, 2, 3 e... Filho da puta, é isso aí. Filho da puta, caluniador e mentiroso. É isso aí. Caluniador e mentiroso, filha da puta. E mentiroso. Filho da caluniadora mentirosa, filho da puta. Tempo esgotado, candidato. É, isso aí. Candidato Correia, 1 minuto e meio. Ok, Anderson, muito bem perguntado mais uma vez pelo nosso público. É, o problema do Tosco Chanchada é um problema que me comove e eu, uma pessoa que tenho recursos financeiros para estar contribuindo com a empresa... Ah, ele que joga viagem. Vou doar, vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, para acabar com esse problema de uma vez por todas, toda a arrecadação da próxima telecena será doada ao Tosco Chanchada Podcast. Bom, já que toda a minha proposta foi feita e eu tenho algum tempo ainda, rapaz? Tem, o senhor tem mais um minuto. Então tá certo. Você tá roubando, hein? Por que o meu só tem 10 segundos? Toda hora. Que é desgraçado. Aí, ó. Seu Danão, por favor. Eu também logo um tipo de preconceito com a minha pessoa. Eu também. Seu Danão. Eu também. Por favor, dispositivo. Do âncora do programa. No senhor Honesto Cuecas. Âncora Meira. Dá licença, seu Honesto. Eu não atrapalhei o senhor. Esse âncora é um mentiroso. E caluniador. O seu Honesto, eu não atrapalhei o senhor. É filho da puta também. O senhor, por favor, fique quieto. Deixa eu terminar. Deixa o Rock falar aí. É, vou falar. Que afinal de contas, como eu já disse, a telecena será toda doada para o Tosco Chanchada Podcast. Correia. Dê um real aí. É, mas é claro, meu rapaz, basta que você acerte qual é a pegadinha mais votada pelo público das quatro que nós vamos assistir agora. Anderson, coloca a pegadinha do Envolando aí pra ele. Assiste comigo, meu rapaz. Pô, isso aí tá virando palhaçada já, ô âncora Meira. É, cala a boca, Germano Xerxes das Candungas. Aí, eu gosto do Correia. É isso aí. Ele fala meu nome completamente. Quanto tempo eu ainda tenho? O senhor tem 10 segundos. Aí, 10 segundos? Aproveita aí, Correia. É, então vamos lá, eu vou falar aqui rapidamente os resultados da telecena que vai ser doada pro Tosco Chanchada. É o 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26. Tempo esgotado, candidato. Droga. Se eu tivesse comprado uma telecena, talvez eu ganhava. É, eu tava com metade preenchida já aqui. Senhor Genor, o senhor tem 1 minuto e meio pra responder também a pergunta. Beleza. Uhul. É isso aí, PC. Eu gostaria de aproveitar o tempo do seu Agenor. Não, eu tô falando aqui, pode ficar quieto aí, Oresnio. Mas você pode falar aí, relativo à minha pessoa, o senhor tem alguma coisa contra a minha pessoa? Não, eu gostaria de falar alguma coisa contra o âncora desse programa. Ah, então vamos, nós dois juntos. Por favor, pro seu Danão, dedada nos dois. Ai. Trabalhando muito hoje, hein? Então, pera aí um pouco. Qual é a pergunta? A respeito do Tosco Chanchada. Peraí, eu tô falando carioca já, mas qual é a pergunta? A respeito do Tosco Chanchada, como obra social, o senhor pretende investir? O que seria o Tosco Chanchada? Eu não conheço. Não. É o quê? Supermercado? Eu compro lá. Ah, é? Compro lá, supermercado do Tosco Chanchada, rua Saturnino de Brito, 73, lá... É isso aí. Mas esse é o endereço da Xuxa, eu vejo Xuxa. Ah, o retardado aí tá atrapalhando, ó. Eu gosto da Xuxa. O demente... o demente tá atrapalhando aí, ó, velho. O cara vem e caga aí, ó. Caga... O cara caga no canto ali. Eu tô cagando. Vou fazer ele comer essa porra, hein, meu. Tô avisando. Já comi. Tempo esgotado, candidato. Porra, aí, ó. Todo mundo me atrapalhando, pô. Isso aí é um complô. Bom, e mais uma vez... Pelo resultado no sorteio aqui, quem vai finalizar as perguntas aqui é o candidato Vanderlei. Vai lá, Vanderlei. Um minuto e meio. Eu queria mandar um beijo Porra. Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Porra, cara. Ó o retardado aí atrapalhando, meu. Quem chamou o retardado? Pseudanão, por favor, aqui no shares. De novo essa porra. Porque tá todo mundo me olhando. É sua vez, retardado. Porra, faz alguma coisa aí, cara. Quanto tempo ele tem aí, por favor? Não dá pra adiantar o relógio? Ele tem mais 50 segundos aqui. Porra, meu. Porra. O relógio dele passa muito devagar. Candidato. Porque tá todo mundo me olhando? Porra. Olha o tanto de moscas ao redor da pessoa, meu. São minhas amiguinhas. Porra, isso é injusto, meu. Ah, não, vai. Fazer um protesto. Fala alguma coisa aí, ô. Tempo esgotado, candidato. Então a gente fecha esse primeiro bloco. Agora. Silêncio, candidato. Retardado. A gente fecha o primeiro bloco de perguntas e no segundo bloco a gente volta com os candidatos fazendo perguntas entre si. Eleições 2010 é só aqui no Tosco Chanchada Podcast. Academia de Artes Marcial. Sangue no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue no zóio! Aqui você vira homem! No segundo bloco, as regras são as seguintes. O candidato tem direito a fazer duas perguntas aos demais candidatos. Ele tem 30 segundos para fazer a pergunta e o candidato tem um minuto para responder a pergunta, com direito à réplica e tréplica de 30 segundos. No sorteio aqui, a gente vai começar novamente com o Correia. Tá certo, vamos lá? Vamos começar essa palhaçada? Palhaçada é isso aí, ó. Escolher sempre o Correia, primeiramente. É, cala a boca, Germano Xerxes da Candongas. Aí, ó, não bato nele porque ele fala meu nome completamente. É, tá vendo? É, tá certo, vamos lá então. Já que eu vou começar, a minha primeira pergunta é pro rapaz, que pro Wanderlei da Silva. Wanderlei, qual é a sua opinião a respeito desses rapazes que pregam a reestatização das empresas brasileiras ou a manutenção das empresas em poder do Estado? Além disso, como você pretende investir os futuros lucros da extração do pré-sal da... principalmente nas áreas de saúde, segurança, transporte e educação? Tempo esgotado, candidato. Candidato Wanderlei tem um minuto pra responder. Vocês estão me olhando. Tô sentindo alguma coisa na barriga. Porra, meu. O retardado é foda. Acho que eu vou fazer mais cocô. Daqui a pouco. O que ele comeu, hein? Milho. Se tiver por cima, eu como. Não tô nem aí. Dá um pouco aí, retardado. Senhor Genor, por favor, ele tem mais 30 segundos pra responder a pergunta. Foda-se. Ele não fala, cara. É demente. Dois. Adianta a porra do relógio aí, Anderson. Tempo esgotado, candidato. Aí. O candidato Correia tem mais 30 segundos de réplica. É, tá certo. Muito obrigado, Wanderlei. Mas ele vai fazer réplica de quê? É, o retardado não falou, porra. É, vocês é que não perceberam. Ah. Vocês é que não entenderam que o que ele fez, na verdade, foi uma manifestação gandiesca. Entendi. Ou seja, é o voto de silêncio. Pelo silêncio. É o voto de silêncio. Manifestação contra os problemas econômicos do país. É o voto de silêncio. Eu concordo com a opinião do rapaz. É o voto de silêncio. Eu diria que é... Eu achei válido. É válido. Tá certo. Tempo esgotado, candidato. Então, gênio, então. Parabéns. 30 segundos de tréplica para o candidato Wanderlei. Aí, ó. É isso aí. Eu acho que tá funcionando. Tá vindo, hein? Está acontecendo. Fiz cocô. Tempo esgotado, candidato. É pra isso que serve o retardado, né? Agora quem vai fazer a pergunta é o... Se eu não quiser... É o senhor Agenor. Se eu não quiser, eu não faço. O senhor tem um minuto. Se eu querer, eu não faço. A pergunta do senhor é pra quem? Se eu não querer, eu não faço. Pra quem é, candidato? Vou pro retardado. Vou fazer a pergunta pro retardado. O senhor tem um minuto, então. Eles estão todos contra o retardado. Retardado. No meu governo, os retardados terão um lugar especial ao sol. Ó, o homem da cueca aí tá enchendo o saco, porra. Vai lá, senhor Agenor. Eles estão contra o retardado. Senhor Donão, por favor. Retardado. Ele tá vivo ainda? Ele tá cagado. Eu gostaria de saber, retardado, já que o senhor é retardado, se tem como a gente transar. Depois a gente finge que o senhor é... Isso é um absurdo. Não. Senhor Correia, nós não podemos permitir isso, senhor. Na boa, tô falando. Eu não posso fazer nada, minha vez já. Por favor, outros candidatos, respeitem o tempo Tô falando na boa, senhor Genor. O senhor dá o cu pra mim, depois dou o cu pro senhor. Tudo certo, não tem problema. Não tem problema, ninguém fica sabendo. Então... Ele falou cu. Não pode falar cu. E aí, já acabou? É só isso que eu tenho que falar, pô. Candidato Vanderlei, o senhor tem 30 segundos pra réplica. Senhor Vanderlei, diga não, senhor Vanderlei. Sexo com retardados é mal. Não é não. É verdade, dá o cu pra mim pra você ver. Vamos aí, retardado. Vamos. Vamos aí, retardado. Não precisa nem limpar o cu, vem aqui. Eu gosto de milho. Faz cosquinha. É por causa do milho. Sabe quando enrosca aquela pelinha de pipoca na garganta? Mesma coisa no cu. Mas não se preocupa não. Vamos lá. Agora você, retardado, vai. Vai, vai, vai, vai, retardado. Então, aí, retardado. Tá curtindo aí, retardado? Posso morder sua nuca, retardado? Tempo esgotado. Não precisa babar nas minhas costas. O candidato Agenor tem 30 segundos de tréplica. Um cosquinho. Então, agora é a tréplica? É. Agora nós tréplica. É isso aí, retardado. Vem cá, retardado. Por motivos de baitolagem, a tréplica do Sr. Nonô foi censurada. Honesto Cuecas, perguntas pra quem que é? Vou fazer para o Sr. Xerxes. É, um você... minuto, candidato. Peraí, não, não. Não, meu nome completo. Por favor. É... Se não souber... O que é Xerxes da Delongas? Você viu que ele agora já virou carioca, né? Vai, qual é a pergunta aí? Eu gostaria de perguntar que cara. O senhor fará sobre a segurança pública na sua cidade natal, Rio de Janeiro, uma vez que existem mais homicídios lá do que em zonas de guerra. É, ninguém quer saber. O que o senhor pretende fazer pra combater essa... Mentiroso. Caluniador. É mentiroso. É mentiroso. Filho da puta. É, às vezes mentiroso, às vezes caluniador. O que o senhor fará para melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro? Bom, já posso responder? Sim, senhor. O senhor tem um minuto. Beleza. Então eu vou usar aqui o tempo rapidamente para não ter aquele problema no final, né, ô Correia. É... Tá duro ainda. Eu sou extremamente a favor da implantação de escolas de jiu-jitsu nas favelas. Porque jiu-jiteiros são pessoas do bem, entendeu? É isso aí, né? Mas o que eu queria falar também é igrejas. Igrejas é uma coisa importantíssima para a não violência das pessoas. Então o que eu pretendo fazer é lançar uma religião chamada... jiu-jiteiros santos dos últimos dias. E o que são esses tempo jiu-jiteiros? Esgotado, candidato. O candidato... Beleza. Consegui concluir. 30 segundos de Eu concluí de bem, né, Correia? Pseudo anão, por favor. Devo concordar que a ideia do meu colega e rival nas urnas é realmente muito boa. Obrigado aí. Mas eu pretendo implantar uma lei ainda mais radical... O Rio de Janeiro está fora de controle. O Rio de Janeiro continua lindo. E eu pretendo implantar a lei cu de bêbado não tem dono. É isso aí, sou a favor. Vamos montar uma aqui... Uma vez que grande parte, cerca de 114... Seu tempo está esgotado, candidato. Idiota. O candidato Xerxes tem 30 segundos de tréplica. Tudo bem, eu fingi que não ouvi que ele falou meu nome incompletamente novamente. Eu não entendi patavinas. O que ele... é patavinas? Eu... não interessa aí. Qual foi mesmo a réplica? Porra, esqueci agora completamente. Ele tava falando ele falou mesmo? Da lei que ele ia... Ah, sim, a lei cu de bêbado não tem dono. Eu acho completamente, assim... Tempo esgotado, candidato. É isso aí. 114% da população. Que porra é essa aí? Não, soca não essa buga. Não é minha... Que porra é essa? Minha réplica? Que porra... Ai. Não é minha tréplica? Agora quem vai perguntar é o candidato Germano Xerxes das Candongas. E o senhor pergunta pra quem, candidato? Eu vou escolher novamente o Honesto Cuecas. O senhor tem 30 segundos, candidato. Já que estamos aí, né, candidato Honesto Cuecas, falando sobre aqui, estamos aqui num debate, né? Exato. Falando sobre coisas políticas. Eu gostaria aí de saber do senhor... Candidato Honesto Cuecas, o que o senhor fará em relação aqueles trombadinhas que roubam... Seu tempo tá esgotado, candidato. Ah, e ele vai responder o que agora, seu idiota? O seu tempo acabou. Agora eu quero ver o que ele vai falar. O senhor não fez a pergunta no tempo... E vamos cantar uma canção aí, Honesto. Então vamos lá, Honesto Quest. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. Vamos lá, Correio. Irá dizer que não existe razão em algum lugar. É isso aí, no Rio de Janeiro, continua lindo. Oi. Aí. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Corinthians. Bem, eu percebi que o foco do meu colega continua na segurança pública. É isso então aí. Então eu vou continuar falando da minha lei, cu de bêbado não tem dono. Pronto, foi a deixa, né? Exato, exato. Depois podemos fazer aí... Com essa lei... Calma, deixa eu falar. Não, é o meu tempo. Não, mas depois... Com essa lei... Depois podemos nos unir. A pessoa que bebe aí, ó. Está cara, declarando... Cara mal educado aí. Que o cu dela está disponível para todos que queiram comê-lo. Entendi, entendi. Com a diminuição da bebedeira que eu espero que aconteça... Faz sentido. O seu tempo está esgotado, candidato. O candidato Germânio Xerxes das Candongas tem 30 segundos para réplica. Então, respondendo aí ao candidato Honesto Cuecas sobre a questão por mim levantada, porém interrompida pelo maldito ali, como se chama mesmo, Anderson Meira, vulgo perna, irei responder agora para vocês poderem ouvir. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. O candidato... O seu tempo tá esgotado, candidato. É isso aí. O candidato honesto. Eu acho que eu consegui concluir bem. 30 segundos de tréplica. Com a lei, cu de bêbado não tem dono. Porra, parece uma vitrola aí. Então tudo bem, vou falar da minha outra lei. Falar de segurança, educação. Com a lei, professor exterminador, as crianças, os vândalos, os trombadinhas, como o senhor mesmo disse. E os vampiros. Os vampiros das escolas públicas nunca mais vão crescer pra cima dos professores. Isso aí, pseudonões. Seu tempo tá esgotado, candidato. Aí, ó. Concluiu bem. Concluiu bem. Igual as obras do Tietê. Concluíram bem. Igual o Horror do Anel, né? Agora o candidato Vanderlei tem 30 segundos pra fazer a sua pergunta. O senhor vai fazer a pergunta pra quem, candidato? O que é pergunta, hein? Eu queria fazer uma pergunta pra... O Nicolau. Ô, Nicolau. O seu nonô mandou perguntar por que você não pega no meu pau. Essa foi boa. Aí, ó, por isso que eu gosto dele. Nós transemos, a gente somos amigos, eu como milho dele. Não tem problema. Senhor candidato, a sua pergunta vai ser anulada porque o Nicolau não está presente aqui para poder responder a pergunta do senhor. Caro amigo eleitor, é a terceira vez que estou pedindo o seu voto. Peroba nele. Vamos então para a segunda pergunta aos candidatos. Deixa eu fazer primeiro. Vamos então para a segunda rodada de perguntas e a gente começa com o senhor Agenor. O senhor tem 30 segundos. Uhul. O senhor vai perguntar para quem? Eu, Agenor McNamara, terceiro, farei uma pergunta para Correia. Correia, vou fazer uma Oi, pergunta tá certo, pra ele. Pode falar. Bom, é o seguinte, quero transar com o Ruth Ronce. A pergunta é a seguinte, dá ou não dá? Tem jeito? Arranja ela Tempo lá? Tempo esgotado, candidato. Candidato Correia, o senhor tem um minuto para responder. Oi, tá certo, seu Agenor. Tá muito certo. Bem perguntado, muito porque bem. Você me faz me lembrar do meu novo programa que eu tô abrindo, que é o Encontro de Imortais. É o Highlander Show, não é? É, tá certo. Vai ser apresentado pela Hebe. Olha. Ok, com a participação lá diretamente do céu da Dercy Gonçalves. Entendi. E todo mundo. Entendi. Tá vindo mais, hein? E aí, ó. Tá retardado aí. E aquela boca arrombado. Deixa eu terminar de concluir, porque eu tô fazendo a propaganda da minha nova programação. Tu é arrombado, é retardado. É retardado? É, tá certo, Agenor. E se você quiser participar, basta você se inscrever pessoalmente com o Rock, ok? Ok. E ele vai encaminhar o senhor para o pessoal do programa e você vai conseguir participar. Entendi. E não apenas pode conseguir transar com a Ruth Ronce. Olha só. Mas também com outras cabrochas que eu deixarei lá disponíveis no programa. Essa é uma palavra cabrocha. Tempo esgotado, candidato. Já que eu sou bro. Desculpa. O candidato Agenor tem 30 segundos de réplica. Beleza. Beleza. É isso aí. Uhul. Então. Mas vai ter... Eu gostaria de saber também, se ocorrer, se vai ter aqueles binóculos. Porque você sabe como é que é, né? Tô chegando numa certa idade. Passei dos 40 já. Então, que tempo saber... esgotado, candidato. Candidato Correia tem 30 segundos beleza, de tréplica. Beleza. É muito bem lembrado, meu rapaz. Eu havia me esquecido de informar brinde, né? Que os brindes do programa o Pogobol. São... O Pogobol. O Pogobol. O Vai e Vem. O Vai e Vem. O aqui... Scotland Yard. A Estrela. O Binóculo. O Detetive. E a Cocolita. Eu quero... E a maquininha de fazer gelo do Gugu. Eu quero um boneco do Falco. É, não, nesse nós não temos mais. Pode ser. Só podia ser o retardado mesmo. É, ainda tem algum tempo ainda pra ficar falando dos produtos? Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Candidato Correia, o senhor vai fazer a pergunta pra quem? É, a minha pergunta vai para o candidato Germânio Chest das Candongas. É isso aí. Ok? Ele, esse cara é bom. É, Germano. Oi. Eu pretendo fazer um churrasco. Opa. Ok? Estamos lá aí. Em casa e convidei mais ou menos uns 20 dos meus amigos. Eu levo a linguiça aí. 20 pessoas. Eu separei R$50 pra comprar a carne. Ai, caralho. Eu quero saber se com 50 dá pra 20 comer? Olha aí, posso responder já? O senhor tem um minuto, candidato. Eu posso começar já com filha da puta, né? Então, filha da puta. Isso foi um tipo de calúnia pra com isso a aí. Pessoa. É isso aí, é isso aí. Mas você não percebeu que é uma questão de cu econômico. Eu quero saber como você vai lidar com finanças. Cu de quem? Econômico. Com cu econômico aí. Pô, o cara tá me assediando. Vou plantar a mandioca na cara dele aí. Filha da puta. Eu posso? Sai pra lá, sai pra lá. Pô, eu vou dar um mata-leão em você, cara. Porque você sabe que eu pratico... Vai pra lá, Rui. Rock, traz o segurança, Rock, esse rapaz. Eu sou o praticante de jiu-jitsu. Rock, traz o segurança. Aí, ó, já falou o retardado. Sr. Vanderlei, senhor se comporte. Eu queria expressar aqui minha total indignação para com esse senhor, esse boneco de cera. Porque... Ele fica com piadinhas aí, ó, de segunda, com segundas intenções, entendeu? Porque as perguntas dele parecem inocentes, mas eu tenho certeza que ele pode estar... Tempo esgotado, candidato. É o candidato Correia tem 30 segundos isso de réplica. Aí. Eu só queria avisar, se o candidato Correia voltar com suas gracinhas, vai ficar sem os dentes. É, tá certo. Pelo jeito, o candidato não percebeu a seriedade da questão. O que eu queria saber é qual é a sua capacidade de controlar economicamente, ok, as coisas. Sim, é, entendi. Você não percebeu? Entendi. Então eu vou mudar o tema. Ele tá chamando o senhor de burro, senhor. Eu também Vamos percebi. Vamos falar um pouco sobre geografia, então. Eu acho que o cueca tá geografia. Certo. Eu gostaria de saber aí, ó. Se setembro chove. Aí, ó, porra. O senhor tem 30 segundos de tréplica, candidato. Posso começar com filha da puta? Então, filha da puta, se setembro chove... Deixa eu ver. Estamos em setembro. Peraí. Aí voltamos daquele ponto da baixa umidade do ar. Não é minha vez? Não é minha vez? Senhor, candidato honesto, por favor. Deixa eu usar meu tempo aí, candidato. Seu danão. Por favor. Oh. Você vai ou não vai responder a pergunta, seu arrombado? É, chove. Chove. Tempo esgotado, candidato. Agora quem pergunta é o candidato... Essa pergunta eu não consegui concluir muito bem, mas... Vamos nessa. É o candidato que vai perguntar agora, é o candidato... Retardado. Honesto. Cuecas, o senhor pergunta pra quem, candidato? Minha pergunta no momento vai para o Agenor McNamara III. É, sou eu. Senhor Agenor. Oi. O que o senhor pretende fazer Cocô. Para o programa de moradia, senhor Agenor? O que o senhor acha do programa Minha Casa Sua Vida? Existe isso? Existe, sim, senhor. É um programa que eu mesmo criei. Não. Onde sacrifícios rituais na sua casa transformam a sua casa num tipo de templo. Olha só, rapaz. O tempo esgotado, candidato. Eu acho válido. O candidato Agenor tem um minuto pra responder. Eu acho. Rapaz, você sabe que não é má ideia, não, né? Transformar toda a casa em um templo de macumba. Isso é uma coisa, rapaz, interessante mesmo, hein? Olha... Eu gostei muito mesmo. Muito bom, muito boa ideia, muito boa. Muito boa ideia, rapaz. Por que eu não pensei nisso, né, ô mediador? Tá olhando com essa carinha. Pois é, pois é. Essa carinha gorda. É, respondendo agora ao candidato. Eu achei ótima ideia, rapaz. Ótimo, ótimo. Simplesmente excelente ideia. Gostei muito mesmo. Achei excelente. Voto em você, candidato. Que número é mesmo? Pode falar se quiser. Dois. Não, tempo esgotado, esse candidato. Esse é o retardado. O candidato honesto tem 30 segundos de réplica. Bem, se o senhor gostou do meu programa... Muito. Minha casa, sua vida, vai gostar ainda mais do programa Meu Dinheiro, Meu Dinheiro, Seu Dinheiro, Meu Dinheiro. Oi, tá certo? Esse muito me interessa, por favor. Tá atrapalhando. Precisa do anão? Eu não te interrompi. Ai, ai, ai, ui, ui. O que... Sobre o programa... meu dinheiro, seu dinheiro, meu dinheiro. Tudo tempo bem. Esgotado, candidato, candidato... Podemos fazer esse trâmite. Nonô tem 30 segundos de tréplica. Então, primeiramente eu gostaria de expressar aqui minha total admiração por esse projeto. Realmente, projeto muito bom. Gostei realmente. Muito ótimo projeto esse. É, assim, é o melhor projeto do mundo. Gostaria de saber a opinião do retardado sobre esse projeto. É um trâmite aqui, moderador. Você já viu que você não manda porra nenhuma, né? Então, mais tempo esgotado, candidato. Não, não. Seu Danão, por favor. Senhor Vanderlei, o senhor que vai fazer a pergunta agora, o senhor vai fazer a pergunta pra quem? Pra você. Eu não posso, senhor. Eu não sou candidato. Mas é que eu tô apertado. Eu queria saber se eu posso fazer cocô. Fala rápido. Agora ele O candidato Vanderlei teve que ser retirado, mas nós acreditamos que no próximo bloco ele já estará de volta. Ele teve um ataque epilético. Não sei se vocês perceberam. Candidato Germânio Xerxes das Candongas. É nóis. A pergunta do senhor é pra quem? Aí, posso continuar? A pergunta do senhor é pra quem? É pro Correia. Vai lá, oi, o senhor tem um minuto. Manda pra lá. O vulgo boneco de 30 segundos, cera. Aliás. O senhor tem 30 segundos pra fazer a pergunta. É, fala baixo comigo, tá? Beleza? Beleza. É, senhor Correia. Oi. Eu gostaria de saber por que o senhor não apoia suas candidatas a deputada federal e estadual, Mariette e Flor. Por que essa discriminação para com as mulheres do nosso país? Seu tempo terminou, candidato. O candidato Correia. Eu já sei tem que terminou. Um minuto para responder. Por quê? É, mas olha, é mais um candidato muito se engana. Quem disse que eu não as apoio? Eu as tenho apoiado desde os anos 80. As tenho. As apoiando. As apoiando. Ok. As apoiando. Eu as apoio. Nós as apoiamos. É. Eles as apoiam. Vós apoiam. Seu Danão, por favor. Não me permitam. É, voltando à minha resposta, ok? É, eu gostaria de dizer aqui que não só as apoio, como as tenho em grande estima, fazem parte das pessoas que estão ligadas ao meu programa de governo, o programa do PSBT, ok? Tudo pra esse cara é programa, né? É. Mercenário. É, cala a boca, arrombado, é aí, minha ó vez de falar. Você espera. Seu Danão, vou plantar a mão na sua orelha. Seu Danão, só com o sabu. Eu ainda tenho algum tempo ainda para responder. Anda. Sim, senhor, o senhor tem ele mais... Ele tá fugindo da questão. O senhor tem mais 10 segundos, candidato. Tá certo, então eu gostaria de falar que além da Flor e da Mariette, eu gostaria de falar um pouco também sobre... Vamos um pouquinho também sobre... O décimo pitinini, dá tempo de falar um pouco sobre o décimo pitinini, vou falar do décimo tempo pitinini. Tempo esgotado, candidato. Lima, vem pra... Olha que idiota, o cara. O candidato Xerxes tem 30 segundos de réplica. Então, vou começar com um belo filho da puta. Posso? Então, filho da puta. É, outro dia, nas praias de Ipanema... Encontrei com a Mariette em Ipanema. Continua uma bela garota, entendeu? 63 anos, mas com um corpinho de uma bela pessoa mesmo. Ela estava nas praias de Copacabana, de Ipanema, quer dizer. Tempo esgotado, candidato. É isso aí, eu o quero candidato ver. Engole essa aí. Correia tem 30 segundos de tempo. Eu quero ver você se safar, seu safado. filho da puta. É, além da Mariette, tem a Flor. A Flor. A Sônia Lima. Desce o Pitinini. E sobe o Pitinini também. Ok. É, que mais? Wagner Monte. O Wagner Monte. Que foi candidato Sérgio a vereador. Foi candidato a vereador. Foi candidato a vereador. Ai, seu Danão, por favor. O Celso Portioli. A Ruth Ronce. O Liminha. O Liminha. É, como não podemos esquecer também do Gugu, que já foi embora, mas que fez muito. Mas o Raul Gil. Falar um pouco sobre o Raul Gil. E tem o Celso Portioli. Celso Portioli, eu já sinto o homem do sapato. Tempo esgotado, isso. Candidato. Essa, obrigado. É, realmente ele concluiu otimamente. Respeito ele. Ele concluiu muito bem. Realmente. Âncora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o... Ele é uma âncora mesmo. A âncora está no meio das pernas dele. Eu não tive a oportunidade de fazer durante o debate. Gostaria de fazer agora. Gostaria de ver como ele se safará dessa. Isso é dentro das leis? Essa pessoa está tentando interferir no debate. Vamos, como é um movimento democrático aqui, é um programa democrático, aliás, vamos verificar o que acham, né, os outros candidatos, se houver um Eu quero que acordo. Se foda. Eu quero que se foda-se. E o senhor Genor, o senhor acha o quê? Eu quero que ele me apresente o retardado. Cadê o retardado, hein? Ele já tá bem, será? É, ele foi retirado, né? Não, ele foi retirado, ele está com incontinência fecal. Entendi. É, bom, já que os outros candidatos não têm nada contra, eu também não. Faz a pergunta, seu Cuecas. Segundo, eu vou ser curto e grosso. Sou um político honesto, sou um político que preza pela verdade. É mentiroso. Educação. Mentiroso. Saneamento básico. Caluniador. Caluniador e mentiroso. Isso. Então, serei direto na minha pergunta. Quero que o senhor me fale sobre o fato dessas fotos aqui. O senhor com a garota Boísa. Deixa eu ver. Menor de idade. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha, gostosinha. Eu pego. A garota Boísa. Pego fácil. Uma garota de aproximadamente... Prefiro retardar. 3 anos. O que você tem a dizer sobre essas fotos? Olha, meu rapaz, você está redondamente enganado. Trata-se de uma pseudo-anã, uma menina maior de idade. Alguém que já passa já da casa dos 30. Eu estou apenas fazendo uma respiração boca a boca. Eu sabia. E se fosse para comer mesmo, eu teria comido. É a Mara Maravilha. É, ela é boa. Ok? A Mara Maravilha, ela sim. É boa. Ela quando transa fala, ai Jesus, ai não consigo falar cariocamente Jesus, não consigo, não tem jeito mesmo. Ai, tá certo. Mas aproveitando que nós criamos um espaço para mais uma pergunta, eu gostaria de fazer uma Isso. pergunta Pode ao fazer. Candidato honesto Cuecas. Pode fazer. A vida é limpa, pode fazer a pergunta. Mentiroso. É verdade que você tem um grau de parentesco muito elevado com o Vanderlei? Isso é uma calúnia. Mentiroso. Esse homem é um caluniador. E mentiroso. Caluniador e mentiroso. Cala a boca, vai pra lá. Mentiroso, caluniador. Vai pra lá. Eu achei. Candidato, se comportem. Eu achei que ele se safou bem dessa. Gostei. Caluniador. Gostei da atitude dele. A gente fecha, então, o segundo bloco de perguntas aqui com os candidatos. O bloco. Eleições 2010. O grande debate é só aqui no Tosco Chanchada Podcast. Filha da puta! Que merda! Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca viu o rosto. Fala, galera, aqui é o Enzo. E aqui é o Kika. Somos uma prova de... Aqui é o Kika, somos do Mobile Podcast e nós ouvimos o Tosco Chanchada. Pela da puta, agora foi, caralho. Aê, beleza. Vamos então para as considerações finais. Cada candidato tem um minuto para suas considerações. E mais uma vez, quem ganhou o sorteio aqui é o candidato Correia. Candidato, o senhor tem um minuto. Eu já percebi um certo... Minha assessoria... Está comprado, esse ano está comprado. É verdade. Pode ver. Não é honesto. Um minuto dele demora 5 minutos. Ele não é honesto. Senhor. Não, é mentiroso. E? Caluniador. Eu sabia que ele ia falar isso. Cadê o retardado, hein? Cadê o retardado? O candidato Vanderlei vem chegando ali. Candidato, tá tudo bem com o senhor? O senhor se recompôs? Eu escorreguei no meu cocô e quebrei a perna. Assina meu gesso. O senhor tem condições de fazer as considerações finais? Vou escrever. O quê? Ele não sabe ler. Então o senhor fica quietinho aí que daqui a pouco o senhor vai falar então. Candidato Correia, um minuto para as considerações finais. Tá vindo de novo. Tá certo. Segundo a minha assessoria de imprensa, eles pediram para que eu aproveitasse esse minuto final para fazer agora com calma, ok? Sem atropelos. Tudo bem. A leitura dos números que foram sorteados no último sorteio da Mega Sena. Da Mega Sena, caralho. Da loteria. Da Telecena. É 1, 4, 5. Peraí, vai devagar. 6. Vai devagar. 9. 10. Linha. 12. Bingo. 14. Bati. 17. Bati. 18. 19. Sabia. 20. Olha só. 21. Filha da puta. 23. Peraí. 24. Peraí, repete. 1. 25. 1, o quê? 26. 27. Eu perdi no 1 também. 28. Eu também. 29. Eu perdi a caneta. 30. 31. Não vai parar, né? 32. Candidato, seu tempo se esgotou. Droga. O candidato Agenor tem um minuto para suas considerações finais. Por favor, candidato. Olha, eu queria pedir pro Correia, se desse pra ele repetir aqui, é só a partir do 1. Porque eu perdi a caneta. Tá certo, vamos lá. 1. Vamos. Peraí. 4. Peraí. 1. 1. 1. Vai. 4. Qual que é o 4? 4. Qual que é o 4? 4 é aquele 1. Parece uma cadeira de ponta cabeça. Ah, não tenho. 5. Peraí. 4. Vai. Vai. Agenor, eu posso continuar daquele que eu parei? Aproveitar o seu tempo? Não. Eu perdi no 4. Vai. 4. Então vamos do começo? Vai. 1. Um, é isso. É 4. Confirma. Esse aqui é o 4? Não, esse é o... Esse não é nada, cara. Esse aí é um Klingon. Pensei que fosse uma mancha de... Cala a boca, arrombado, que é a minha vez... Quer dizer, é a vez do Agenor McNamara III de fazer... O senhor tem 10 segundos, candidato. Isso, vai. Para, por favor. 4, 5, 6. Tempo esgotado, candidato. Droga. Depois você me passa, tá? Tá bom. Parei no 4. É, tá certo. Agora é a vez do candidato para o qual? Vanderlei. No 1. Por favor, candidato. Candidato Vanderlei, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Ele falou 2. Eu só sei qual é o 2. Pulou pro 4 já, eu parei nesse. Eu só sei qual é o 2. O que eu tenho que falar aí agora? Fala alguma coisa legal aí. Vai. Tá vindo de novo, mas... Segura aí. Tranca o cu um pouco. Pera aí. Não vai dar, não. Pronto. Tá pra falar agora? O senhor tem mais 15 segundos, candidato. É você que quer participar do show de humor? Conta uma piada pra gente, retardado. Você comeu tomate, retardado? É sangue. Tempo esgotado, candidato. A gente vai agora pro candidato Germânio Xerxes das Candongas... É isso aí. O senhor tem um minuto. Eu, Germano Xerxes das Candongas, gostaria muito mesmo, assim, eu gostaria, mas não é pouco, eu gostaria muito de agradecer, mas agradecer mesmo, de coração, assim, muito mesmo, sabe? Porque a oportunidade, assim, que a gente tem de agradecer as pessoas, nem sempre são aproveitadas, entendeu? Porque uma vez... Deixa eu contar uma história rapidinho. Uma vez, eu, Germano Cheches das Candongas, estava jogando futevôlei na Praia do Forte. Na Praia do Forte. Onde Marcelo Antoni joga futevôlei. Eu estava lá com essa pessoa, entendeu? E são nesses pequenos momentos que a gente percebe... Tempo esgotado, candidato. É isso aí. Consegui uma conclusão aí, né, cuecas? Com certeza. É isso aí. Com certeza. É isso que importa. Porque as pessoas... E para finalizar o nosso debate aqui, vamos pro candidato honesto cuecas. Mentiroso. O senhor tem um minuto, candidato. Eu consigo dizer que, frente às inverdades ditas pelos meus colegas... Calúnias. Aqui do... Desse debate 2010 do Tosco Chanchada. É isso aí. Diga-se, por sinal, muito bem... Organizado. Organizado. É, ele copiou. Apoiado pelo... Foi. Anderson Rogério, meio... É que ele é pesado, né? Não, rapaz? É... Aí serve de âncora. Ele tem uma bela âncora. Minhas considerações finais. Ele tem uma bela âncora mesmo. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais em paz. Isso é que é âncora. Por favor, candidatos. Candidato ainda tem 30 segundos. Espera aí que o mentiroso vai falar. Eu gostaria de dizer que, frente às inverdades ditas pelos meus colegas... Eu sou, obviamente, dois. A escolha. A escolha óbvia. Uma vez. Para a presidência da nação. Eu enfiei um martelo no cu. Junto com negro nazista, gaúcho macho, irlandês sóbrio, dois. Puta virgem, São Paulino macho. Olha aí. Formamos o PPI. Já começou as ofensas. O Partido Popular, Impopular, Incoerente do Brasil. Fiz cucu. Tempo esgotado, candidato. Finalizamos então o nosso debate, o grande debate Tosco Chanchada com os candidatos à presidência da República. Eu tinha várias coisas pra falar. No post do nosso site existe lá... Mas eu acho que ele... Um campo para votação. Eu acho que eu concluí todas as minhas ideias. Você vai escolher, por favor, candidato. Pseudanão, por favor. Eu não concluí. Pseudanão, por favor, pseudanão. Velocidade 5. Eu gostaria de continuar falando sobre os meus projetos de lei. Não, peraí, seu cueca. Pseudanão, o projeto. Eu vou fazer um cueca. Eu vou fazer um cuecão no cinema. Vocês votem lá nos candidatos. É gostosa. Daqui a pouco, desse debate. Filha da puta! Daqui a pouco, 8h30 do cinema. E tudo isso que você está ouvindo é o futuro do Brasil. Eu gostaria de falar sobre isso. Essa é a opção do futuro. A gente falando todo. Junto é muito legal. Brasil. Eu fiz cocô. Eu vou, puta que pariu. O telefone. Eu vou deixar. Uma tentativa de atingir a minha pessoa. O partido das putas dos puteiros, pô. Bando de caralho. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí. Vai, Rock. Sobe, Rock. Sobe os letrinhos. Peraí. Peraí. É minha vez. É. Eu concluí bem. Acabou.